Há dois aspectos que essa segunda semana produz como novidade para a minha experiência passada, que é esta ideia de laboratório de criação e, portanto, que é de certa forma uma novidade, embora eu tenha já feito outros, mas desta maneira em que abordámos a ideia da simulação, não é? Ou seja, de simular um grupo que estava a começar uma criação e como é que seria a primeira semana desse encontro, não é? Isso é uma novidade, de facto. Porque no passado, o mais próximo que eu cheguei desse tipo de laboratório de criação, que não é tanto um laboratório de, ou não é um workshop de prática ou de transmissão de uma técnica ou de um sistema, foi através da ideia ou de tutoria, não é? Ou seja, cada artista traz uma proposta, faz e a gente fala, ou eu falo sobre ela, pronto, que é mais tradicional, mas que eu já fiz, ou durante o trabalho com a Fernanda Eugénio, não é? Durante o EndLab, chegámos a ter uma espécie de tentação de sistematizar também, para além da ferramenta da composição em tempo real enquanto sistema de organização ou de colaboração, ou de pensar o pensamento, não é? Agir a ação, ou pensar a ação, agir o pensamento. Chegámos a ter essa espécie de ambição de sistematizar a própria ferramenta para a criação, achando que eventualmente ela não se limitava a ser uma ferramenta que sirva a improvisação e que sirva o pensar a colaboração, mas também serve a criação. Pronto, com a entrada da Caro, vá lá, no, na equação, e sobretudo porque ela veio do EndLab e, portanto, ela teve a experiência por dentro dessa tentativa de sistematização da ferramenta também para a criação, percebemos que provavelmente a CTR na criação tinha que estar num lugar mais intuitivo, menos explícito, menos enquanto fórmula, que já é um grande problema na própria improvisação, ela ser, digamos, absorvida ou assimilada como fórmula, mas é quase inevitável porque é de facto um sistema, foi sistematizado, tem um conjunto de regras e princípios e há uma tendência de olhar para as notas, não é, e ver o que é que a CTR propõe que se faça agora ou nessas condições, isso na improvisação. Na criação artística, de facto, isso cria um problema na própria enunciação, que é o problema de se achar que existe uma solução, não é? Que a CTR pode ser uma resposta para quando tu tens um bloqueio criativo ou tens uma necessidade de resolver um projeto coreográfico ou dramatúrgico e a CTR resolve. E, portanto, a partir do momento em que a Caro, nos últimos 2, 3 anos, com mais intensidade, começou a estar mais envolvida, o desafio era chegar a um workshop e não partilhar, não cair na ratoeira, no fundo, de partilhar a CTR enquanto fórmula, não é? E por isso a única coisa que se pode fazer é partilhar a fragilidade que é o ato de não saber, eventualmente conseguir partilhar esta noção de que a CTR se entranha, não é? Ou seja, ela deixa de estar em modo ferramenta, passa a estar em modo quase ético, como uma cartografia, digamos, uma espécie de linguagem, inclusive, que é partilhada de forma indireta por todos os intervenientes. E pronto, e portanto esta proposta de laboratório, como foi formulada num contexto em que já havia um passado também com a Cláudia, não é? Com a Cláudia Dias, na transmissão da técnica, não é? Como ela chama, e na tentativa que ela fez de aplicar diretamente à criação, considerámos que era um bom lugar para nós próprios testarmos esta possibilidade de saber se era ou não possível expor esse lugar mais frágil, não é? Esse lugar menos eficaz. Porque a CTR tem esse problema também, que é um objeto. Ela gera uma certa eficácia, porque resolve um conjunto de. Resolve. Problematiza e pensa sobre um conjunto de problemas que são transversais a qualquer artista. Pode gerar essa espécie de equívoco ao ser transposta de modo demasiadamente direto para o ato criativo, que tem que preservar, tem que se proteger, sobretudo quando falamos em projetos mais coletivos, mas tem que se proteger desta ideia de fórmula, não é? De solução, de resposta. Mas para mim ainda é uma questão complexa, porque como para mim tudo se mistura, a própria composição em tempo real enquanto proposta mistura-se com a minha sensibilidade enquanto artista, ou seja, a ferramenta, para mim não há diferença entre a ferramenta, que para os outros se transforma em ferramenta, porque eles recebem-na de fora, não é? Mas para mim não há diferença entre essa ferramenta e a minha sensibilidade em relação ao tempo, ao espaço, em relação à duração, em relação à ideia, por exemplo, de persistência, de prolongamento, de insistência, a ideia de relação entre a periferia e o centro. Ou seja, todas as questões que a CTR trata são também as questões que eu trato enquanto artista, não é? E portanto acho que sem a Caro seria mais difícil eu conseguir ter a percepção dessa diferença, e por isso é que às vezes há uma tentação, porque as pessoas, claro, aproximam-se ou perguntam ou querem saber até que ponto é que este trabalho pode ser também aplicado à criação, para além de ser uma espécie de teoria prática, não é? Uma prática teórica em torno das questões da colaboração e da decisão. Eu posso cair na tentação de dizer, olha, é assim que eu faço. E eu faço, claro, usando a ferramenta CTR, mas na verdade eu não posso dizer isso, porque senão parece que ela se transforma numa espécie de canivete suíço, não é? Pode ser utilizado em qualquer contexto, e não, eu é que tenho essa dupla influência, não é? De dentro para fora e de fora para dentro. No meu caso não se distingue. Portanto, para mim foi importante perceber que uma coisa é, por exemplo, eu partilhar com as pessoas o que é que eu fiz em relação a alguns trabalhos, ou como é que eu opero em relação a alguns trabalhos, e essa partilha ser útil, mais porque as pessoas observam um artista a funcionar e pronto, e isso é útil, mas não pode ser, digamos, partilhada como segundo a CTR, blá blá blá. Quer dizer, isso não pode mesmo acontecer. Mas eu cheguei a passar por esse tipo de equívoco, que no meu caso não era bem um equívoco, eu estava a trabalhar para mim, não é? Mas torna-se um equívoco quando eu partilho isso para outros, e os outros o recebem como se fosse um método. No fundo, eu tenho deixado de falar em método, não é, nos últimos tempos. Também não acho que seja uma técnica, necessariamente. Será uma ferramenta para pensar o pensamento, para pensar a ação, para agir o pensamento. Bom, é aquilo que é o que fizeres O que fizeres com aquilo é o que aquilo é, que se torna, não é? Não pode ser uma coisa prévia. Sim, a questão do afeto durante muitos anos esteve ausente do vocabulário da composição em tempo real, não é? Ele aparece como... Porquê? Porque eu confundia muito a questão do afeto com a ideia de sujeito, não é? E a ideia de... de algo que na verdade para mim estava conectado com o problema e não com a solução. Ou seja, na medida em que um praticante da composição temporal, seja na improvisação, seja na criação, usa, se move a partir dos seus afetos, provavelmente estará a impor uma coisa que é singular e que é muito privada aos outros. Pronto, essa era a premissa inicial que me fazia, digamos, colocar a questão do afeto de lado da equação e investir muito mais na questão do como do que na questão do quê, não é? Portanto, a questão do como, a questão do modo operativo, não é? Da mecânica da relação achando que o afeto seria uma consequência dessa mecânica. Não é? Pronto. Na verdade, foi muito bom eu ter começado por aí, porque secou a coisa, tornou a composição temporal um objeto muito seco, uma ferramenta seca, e por ser seca, meio anónima, universal, partilhável. Portanto, não, pronto, é quase uma coisa de engenharia. É como construir um edifício, como... Tens de ter em consideração a força da gravidade, o vento, a topologia do terreno. É mais engenharia do que arquitetura. Pronto, portanto, tem a ver com a relação entre as forças das coisas. Tem a ver mais com estrutura do que com o conteúdo, não é? O afeto terá mais a ver com o conteúdo, ou tem uma influência muitíssimo grande no modo como o conteúdo se manifesta. Mas depois comecei a perceber, isso veio com a Fernanda. Aliás, a Fernanda, a primeira pergunta que me faz no primeiro workshop é: e o afeto? Não é? Onde é que está o afeto nesta coisa toda? Como assim? Porque, mas na verdade estávamos a falar de afetos diferentes e estávamos a falar de. E quando falamos de sujeito versus acontecimento, eu colocava o afeto no lugar do sujeito. E na verdade o afeto. Sobretudo se ele for partilhado, e portanto esta é quem é a chave, sobretudo se ele for partilhado e não imposto, se for sugerido, o afeto é uma ferramenta importantíssima no modo como tu consegues depois ter um envolvimento naquilo que fazes. Ou seja, se te moveres via afeto, é uma coisa, se te moveres porque sim, é outra, não é? Ou só porque és obrigado, ou só porque. Pronto. Portanto, o afeto é uma força muito potente para que consigas ser resistente e consigas estar envolvido, de facto, na coisa. Mas, ao mesmo tempo que tu partilhas esse afeto, que se for em modo de sugestão e não em modo de imposição, tens que estar disponível para o largar. Portanto, esta é que é a chave da utilização do afeto. Ou seja, eu sugiro uma tendência, se essa tendência for... Ou melhor, sugiro uma possibilidade, posiciono-me em relação ao acontecimento. Se essa posição for acolhida pelo outro, ela transforma-se em tendência, mas já não é minha, porque foi acolhida. E, portanto, se foi acolhida, já pertence ao acontecimento, já é algo que está entre duas pessoas ou mais. E se essa tendência for confirmada pelo grupo, ou confirmada pelo grupo, o acontecimento, então, ganha o estatuto de direção, ou seja, daquilo que eu chamo de plano, não é? De plano. Plano no sentido de território, não é? Não de planejamento, não é? De plano. De geografia, de plano. E pronto, nesse sentido, não há perigo de partilhares o afeto, porque o afeto nunca será uma imposição, será sempre uma sugestão. E quando essa, podemos dizer, micropolítica entrou na equação, é quase como se tivéssemos ido ainda mais para dentro, no interior da decisão, da anatomia de uma decisão, não é? Em que o infinitesimal ganhou um corpo palpável, deixou de ser uma coisa que estava meio invisível e a partir daí, de facto, o afeto passou a ser um lugar, uma matéria como as outras, no fundo, ou uma matéria, ou uma ferramenta como as outras. E se fizermos um zoom out, e a criação em grupo é um zoom out, não é? Porque não se trata da minha intimidade, nem é uma improvisação, portanto não é uma coisa que acontece num instante, é uma coisa que se dilata no tempo. Se fizermos um zoom out, o lugar do afeto está exatamente naquele momento, que é um momento que eu chamo de condições iniciais, não é? Que tem a ver com as condições iniciais, a sensibilidade às condições iniciais. É um momento em que vai definir o modo como o grupo se vai apropriar e avançar numa determinada direção e que depois tem todas as consequências que a gente sabe, que é reduzir dramaticamente as possibilidades. Portanto, nessa redução de possibilidades gera-se o dispositivo, ou cria-se o dispositivo. Dispositivo esse que vai condicionar, portanto vai criar um conjunto de restrições aos diversos participantes e dessas restrições vai emergir, digamos, aquilo que podemos dizer que é o objeto, não é? A peça, o objeto. Portanto, o objeto é uma consequência das restrições, as restrições é uma consequência da definição do dispositivo, o dispositivo é definido através das operações que se vão ativando nesta micro-política, nesta micro-relação de posição com posição com posição com posição, e que começa muito lá no início, que é naquele momento em que digamos, aquilo que chamamos território, ou que chamamos direção ou plano, ainda é uma espécie de bolha, é uma espécie de um espaço-tempo sem norte, sem sul, sem este, sem oeste, não tem, está a flutuar, não é? Que é o lugar do afeto, que é o lugar da inclinação, o lugar da inquietação, o lugar do desassossego. Pronto. O que é que aconteceu com estes anos todos de olhar de fora este trabalho? Foi perceber que quanto mais tempo conseguires prolongar esse lugar de inquietação sem que ele se transforme em nome, no sentido em que ele, sem que ele seja nomeado, olhado de frente, mais possibilidades tens que a obra, a peça, seja uma consequência e não um objetivo, ou seja, uma causa, não seja uma consequência de uma causa ou de um objetivo, mas seja uma consequência de uma consequência em si, ou seja, não, ela emerge, não é? Mas para emergir tens que preservar a qualidade de dilatação dessa inquietação, não é? Se essa dilatação se transformar em linha, passa a haver uma narrativa, passa a haver um princípio, um meio e um fim, e passa a haver um objetivo B e uma origem A. Pronto. E aí matas. Mais tarde ou mais cedo isso vai ter que acontecer, não é? Mas o ideal é que aconteça talvez no próprio dia do espetáculo, ou seja, quando o espectador se colide com isso. E que seja o próprio espectador a transformar aquela espécie de espaço-tempo dilatado em linha. É o espectador que faz isso. Portanto, no fundo, tem muito a ver com esta técnica tática, se quisermos, de ir prolongando e adiando a resposta, preservando uma meta-estabilidade entre aquilo que é uma posição rigorosa, ao mesmo tempo que estás em aberto. Ou seja, como é que preservas essa dupla qualidade de ser absolutamente claro e rigoroso, ao mesmo tempo que estás disponível para a mudança, não é? E aquele princípio que pertence, digamos, à filosofia da CTR, ou ao modo de pensar da CTR, que é o princípio da retroatividade, não é? Ou seja, o rigor que eu aplico no momento presente é proporcional à capacidade que eu tenho de o reformular caso os dados se alterem. E isso é a maneira que eu tenho de não transformar o meu rigor em rigidez. Não, transformar aquilo que é uma necessidade de precisão em lei, em norma, não é? Porque até pode ser lei ou norma, desde que seja provisória, desde que seja temporária. Porque a norma é o que permite estabelecer as fronteiras, não é? As restrições que vai acolher a tal inquietação que tem que se manter latente, não é? Tem que estar em ferida aberta, não é? Mas não pode ser não se pode transformar em constituição. Portanto, não se pode transformar em lei fundamental. Tem que ser algo que preserve a sua qualidade metastável. Portanto, essas foram os diversos ensinamentos, podemos assim dizer, que todos estes anos de investigação foram produzindo, com a colaboração brutal de uma quantidade estúpida de pessoas, não é? Sendo que a mais recente é, obviamente, a Caro, que se confunde com o próprio trabalho neste momento, mas Fernando Eugênio teve um papel muito importante neste processo de sistematização, a Cláudia Dias teve um papel fundamental no tempo em que o trabalho era carne para canhão ainda, portanto era carne viva, ainda não havia sistema, na verdade havia fazer primeiro, pensar depois, não é? Bom, e a Paula Caspão, Rui Catalão, o Jorris Lacoste, que também foi muito importante em determinado momento, e todo um conjunto enorme de pessoas, não é? Mas pronto, eu sinto-me mais como alguém que, como estive desde o início, não é? Sou uma espécie de fiel depositário de uma experiência coletiva, não é? Que vou ao longo do tempo fazendo exatamente aquilo que a CTR propõe, que é retroativamente vou fazendo o tal exercício de preservar a metastabilidade da pergunta que a CTR coloca, não é? E cada vez que aparece, sei lá, alguém como vocês, por exemplo, que são mais tangentes, não é? Pessoas de passam tangente ou alguém como a Caro, que é alguém que entra e fica durante um tempo, não é? É claro que o sistema abana. Qualquer pergunta que alguém faça vai pôr o sistema em perigo. E isso é fundamental. Portanto, parte do meu trabalho é conseguir pôr o sistema em perigo. E ser sensível à possibilidade dele estar a estagnar. O que é uma estagnação do sistema? É a transformação do sistema numa fórmula. Por isso é que a escrita do livro é tão difícil para mim, não é? Porque o livro é o paradigma da fórmula. Mas tenho a sorte de estar, por exemplo, a fazer o livro com o David Alexandre Guillot, que trabalhou comigo durante quase 20 anos, que esteve na origem da própria CTR, ou seja, esteve lá mesmo antes da Cláudia, de tudo. Não é? E, portanto, ele tem uma leitura muito interessante de todo o percurso. Na qualidade de editor, que ele agora tem uma editora, então é a pessoa perfeita. Quem está a fazer a tradução e a leitura crítica do trabalho é a Paula Caspão, portanto, que está comigo, quer dizer, atravessa o tempo todo. Portanto, estou muito bem acompanhado nesse exercício, que é um exercício difícil de traduzir este pensamento para um formato de livro, né?